Barra. O número peso na Cherry, pode estar na Farol da Barra, Quebec. Teleclip frequência 12345 até o regresso. Webjet 5728, desça para 2000 pés, ajuste 1022, reposta habilitado na LF. 2022, pode voar, dona? Não tem a ProDNAP. Salvador, com 260, informação 90. 260, campo da 4. Pronto. Turno 260, autorizado Recife, via Upwish 58, nível 390. Saída Puca, transição Caju, pista 10, primeira curva à esquerda. Acione código 5535, frequência do controle 120.8. 90 para Recife, na Upwish 58, Puca, Aracaju, saída. Decola da 10, 5535, transponda 208, controle. Turno 260. Turno 260, cotejamento correto, reporte posicionamento. Guarda-lhe. A 060, desce para 050, chegada Mari, Sode e Tapi. Serra, controle, prossiga. Afirmativo. No período da tarde, até as 15 horas, o tráfego é mais intenso na Terminal Salvador. Beleza, 5728. O 5728 complete a aproximação, torre 1812. 86, obrigado. O Ian Serra Serra, o melhor horário seria, pra mim, seria de madrugada, mas em decorrência aí, geralmente por volta das 15, 16 horas, o tráfego se torna menos intenso aqui em Salvador. Porém, como tivemos um feriado, o tráfego é meio atípico, então eu não tenho como informá-lo com precisão. Por experiência, acredito por volta das 16 horas seria um horário ideal. Até as 15, 15h30 tem bastante tráfego. Bom dia, Jurássica daquilo, subindo ao nível 100, pessoas a bordo, confirme. E o nível final 10100. Obrigado. Bom dia, tá 3191. Confira. Bom dia, senhorita. Nós estamos no nível 340 por Rio de Janeiro, Galeão. Podia só adiantar a saída pra gente? Então, 3191 no nível 390 tá incorreto. Tem 380. Não, nível 340. Agora, a senhora pode só adiantar a saída? Saída prevista da Eule e da Bid. O senhor vai querer coordenar porque é que eu coordeno com o centro nível 340 ou vai querer o 380? Espera um segundo, vou fazer aqui a performance, eu te chamo em um minuto, tá? Obrigada, tá 3190. Obrigado, eu. Salvador, bom dia, Bruno 73, informação no venda, 180 para 170. O 738, desça para o nível 050, a chegada a Mário, ajuste em Salvador, 1022. 050, 1022, chegada a Mário, 1732. 1738, proa de Itap, da presente. Proa de Itap, da presente, 1732. Azul 4060, prossiga para 2000 pés, 1022, reposta pesado na LS. 2022, reposta pesado na LS. Salvador, Web 5728, boa. Web 5728, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Altilé 09, né? Oi, é o 3191, senhorita, voltando. Então, 3191, prossiga. O ideal com a gente seria o 360, seria assim, o perfeito. Certo, 3191, aguarde coordenação. Obrigado, na sua escuta. Então, 3191 no ponto da Copa. Na escuta? Opa, senhorita, tá pronto pra Copa. Então, 3191 autorizado Galeão, via UP 110 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 110, primeira curva à direita, acione código 5544, sequência do controle 120, decimal 8. Ok, o TAM 3191 autorizado de Salvador, Rio de Janeiro, Galeão. Decola da 10, curva direita, da Euleta Bridge, Asas do Luno 0 Smart. Aciona 5544. Controle de software Politano é 208-3191. Então, 3191 só sente da Euleta Luno 0 até Smart e após, conforme rota do plano de voo. Cotejamento correto, sabe o posicionamento. Possível, vai para o Luno 0 Smart e depois conforme solicitado. Feito mais um 10 minutos e vai estar pronto. Obrigado. Bono 728, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 022, reporte estabilizado na LES. 260 para puxa acionamento, porta 8. Turno 260 autorizado para despeque acionamento, reporte ponto para táxi. Reporta. Estabilizadas do 4060. 4060, complete aproximação torre 186. Zero para o táxi, 106, 3 horas e 20, Natal. 7 azul, acione identificação, desça para 4 mil pés, chegada a bom, o ajuste 1022. 1022, bom voo. India Alfa, ponto 0 da 10, quando dá 186, com 1022, com 260, bom dia. Bom dia, Papa Tanya, Delta Charlie, prossiga. Ciência, Papa Tanya, Delta Charlie. Mantenha escuta, já daremos sua cópia. Avisado é Tipo Rei, dá 1-0, Gona 7-3-8. 1-7-3-8, Torre 18, meia dúzia. 18-6, batalha, bom dia. Milhas, patrulha 03. Então informe quando a 1 5 milhas, 15 milhas. Não há tráfego para reportar. Juliette Quebec aqui. Livre lançamento, reporte para descida. Azul 4060, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4060. Quem é que deve estar tirando na escuta? Pronto para cópia? Ok, Aracaju então, 500 pés, via litoral norte de Salvador, decola a partir da interseção com proa da vertical de Lauro de Freitas ou sentido no 7? O vento é de 130 com 10. Ok, proa de Lauro de Freitas, intercepto litoral, o controle 120.8. Torre 1 no 8, decimal 6, acione 0236. Delta Charlie. Charlie, qual o POB? 03 no POB, para acionamento, taxa de decolagem, torre 286. Boa viagem, Marcão. Controle Salvador, Gon 260. Gon 260, contato na decolagem, suba aos 2390, você tá Pouca. 390 Pouca, 260.